EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes. Muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do programa Electronic Arts aqui no canal 1 da Antena Web. Um programa que é também retransmitido pela Serramar Web Rádio. Ora, no canal 1 passa aqui às quintas-feiras às 9h30 da noite, em canal1.radiointernoweb.info. Mais tarde, o programa é reexibido na Serramar Web Rádio em www.serramar.org. Com respeito ao canal 1, pode também entrar pelo canal 1 por esta porta, www.radiointernoweb.info, por este endereço. Depois é só escolher, pode seguir pelas imagens ou pelas indicações restantes, pode entrar e escolher qual é que é o canal que quer e terá então o canal 1 com a programação da última semana, onde está, como é lógico, também o Electronic Arts. Muito bem, ouvintes, hoje vamos trazer composições interessantíssimas, porque não são composições musicais, são composições sonoras e são realmente muito interessantes. Vamos aqui conferir cenários, vamos aqui conferir junção de sons realmente espetaculares. Vamos chegar com uma composição de 2001, que é de um japonês chamado Yoshiro Anu. A música chama-se Multiphonic Ensemble On Off. Composição 2001, e depois vamos recuar até 1979 para ouvir Slogan. Música, aliás, composição de SPK. São as duas primeiras edições de hoje do nosso programa. Vamos então ouvir as duas composições. Daqui a pouco trago mais duas. Thank you. Thank you. De volta ouvintes, depois destas composições, sem dúvida notórias, sem dúvida de uma grande qualidade. E agora um momento curioso, vamos ficar aqui com John Paik, a música, a composição chama-se Homenagem a John Cash, 1958-1959. John Cash, um dos grandes nomes das composições eletrónicas, o mesmo que nos vai trazer Rosart Mix, 1965. São as próximas duas que concluem nesta edição do nosso programa, as últimas duas composições. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me e desejo aos ouvintes, tanto do Canal 1 como tanto do Canal 1 da Antena Web, como da Serra Maior Rádio, a continuação de um bom dia ou de uma boa noite, enfim, na presença desta estação. Já sabem então que para ouvir o Canal 1 é preciso tão somente digitar no seu navegador este endereço, canal1.radioantenaweb.info, ou então apenas www.radioantenaweb.info e entrar depois na página do Canal 1. Para a Serra Mar Web Rádio, basta digitar no seu navegador este endereço, www.serramar.org. E então, para ouvir esta homenagem a John Cash, de 1958-1959, homenagem feita por Nam June Paik, e depois então o próprio John Cash traz-nos Rosart Mix, de 1965. Ouvintes, tenham uma boa noite e até à próxima edição do Electronic Arts. Thank you. Oh, my God. This be error, not step times fool. This be error. EA Antenna Web.